Salvador, boa tarde, é 63-5, livrando a Eco. Boa tarde, 63-5, Alfa e Juliette, portão 7. Alfa e Juliette, livre ingresso, portão 7, 63-5 da Ucha Neto. Controle, boa tarde, são 3193. Então, ingressando na Juliette, o senhor é 63. Porta 7. Porta 7. Salo, passaria do 2230, agora por direito, estacionamento, parte 3. Cuidado, passaria, chama para o táxi. 2 horas, estacionamento, passaria 2230. Salvador 3805, Guarulhos, 3805. Tá, 3805, prepara, dá água de cópia. Manda, tá pronto pro pushback? Não, ainda não. Ok, gente, só um minutinho pra copiar. Agora tá pronto. Tá. Após a TR da Passaria do Livrar na retaguarda, a TR que sai do pátio 3, está autorizado. Pushback aqui, acionamento aguardando cópia. Gente, está autorizado após o ATR e aguardando a cópia. Contact Passaria 2230, 64 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador. 2230, siga via Índia no ponto de espera 1895, ajuste 1003, bom voo. 1013 na Índia, 118,95, passarei 2230. Autorizado Guarulhos, 360, Zé Uniforme Zulu 10, primeira aerovia, decolada pistão no zero, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge, em Bridge intercepta aerovia e segue conforme plano SMAP, AWAKE, assim conforme. Controle 1935, transporta 5561. Autorizado para São Paulo, 360, zero da El, Leda Bridge, decolando também. Aqui eu tenho o número do 10 para o tipo de THZ e tem impostos, é isso também? Não, aqui eu tenho aquele uniforme, uniforme Zulu 10, interceptará em Bridge. Em Bridge intercepta o uniforme Zulu 10, após segue SMAP, após AWAKE, após Maricá e após direto. Tá bom, é por fora. Eu quero falar, eu vou confirmar sua rota com o centro. Chame esse pronto pro táxi. Vai chamar pro táxi. hoje a gente tem uma CHG que é via BH. O repetitivo realmente é Smart Away e lá por fora. Agora hoje a gente está com um repetitivo via BH, se puder ver. É, realmente, eu acabei de verificar isso aqui. Só um minuto que eu estou confirmando o concentro. Salvador, boa tarde, Altan 3283, com a informação Quebec no Gate 8, autorização Brasília. Boa, 3283, prepara, bora, aguarde a chamada. Aguardar. Galeão, para o táxi. 3205, na minha escuta até o ponto de espera, ajuste padrão. Sim, na minha escuta até lá, com padrão. O 3205, corrigindo o POB, é 157, tá? Ok, 157, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 97, para Quebec, pronto para Copa. Voo no 397, gente, aguarde o número dos para Copa. Tá no ponto espera, tá pronto já, o 320. Pode confirmar já, se é possível falar com você. Então, 3805, por gentileza, modifique seu transponder para 5006 e a rota segue conforme apresentada na CHG. Após bridge, interceptar em forma Zulu 16, segue Belo Horizonte, drive, próximo e após direto. Então, está autorizado a CHG com 5006, portanto 3805. Correto, chame a torre em 1895, bom voo. Obrigado, mano. 3203, cópia? Ah, seguimos. Brasília, nível 360, vindo fundo do Luno 7, na cola da pista 10, saída Arbora, após Arbora Elefa. Controle 1935, transponder 5564. Ouvi meu transponder? 5564. Ok, 360, autorizado a pista do Luno 7, decola da 10, cumpre a Arbor Elefa, 5564 transponder. TAN 3283. Confirmando 5564 no transponder, chame para pushback acionamento. Chamar para pushback acionamento, amanhã, estou 5564, confio, TAN 3283. Luna 397, cópia. Luna 397. Autorizado para Congonhas, nível 360, avião uniforme do Luna 6, decola da pista 10, a saída da El, após da Leda, após Leda Bridge, em Bridge intercepta aerovia e segue até BHZ, após 13 e após conforme. Controle 1129.35, transponder 5570. Autorizado Congonhas, nível 360, apertulou no meio, decola da 10, segunda fila da El, Vieta, Brite, BHZ, roda com padrão plano. Controle de linha 1149.35, transponder 5570, gol 1397. Correto no 397, para pushback acionamento. Alô, volte na 63, 2L. Boa, 63, siga em frente, Juliette, portão 62. Frente, 62. Salvador, Altan 3283, no gate 08, pronto, pushback, acionamento. Autorizado, time Taxistan. Manaus, Taxistan 3283. Quatro, Lituna, sua escuta. Bogo no 964, siga em frente e aporte antes da Juliette. Frente antes da Juliette, 964. Próximo é Juliette, gol 964. Mantenha sempre da Juliette, gol. E após o Marília sair do pátio, prossiga para o portão 11. Positivo, para o 11, após o Marília, 964. Salvador, está 3283 para o táxi com 90 a bordo, altera Ribeirão Preto, 4 horas e 10 minutos de autonomia. Está 3283, em linha no ponto de espera de 895, a gente padrão. Ok, e a Índia 7295, a gente padrão para 3225. 85490, ponto cópia. Pronto, cavalo 490. Para Petrolina, nível 200. Na cola da pista 10, primeira curva esquerda, sai da Momo, após Momo, código após código direto. Controle 199.35, transponda 5004. Transponda 5004 para a Petrolina, na cola da pista curva esquerda, sai da Momo, transponda 004, e o controle 5904. 5490, série Momo, após a posição Momo, voa para Cogbo e após Cogbo segue direto ao destino. Cogbo, após direto ao destino, copiado. 290, 490. Ratinho para o pushback, acionamento. Reportará. Confirme quem chamou? Meu Max Lula, prossiga. Segue para Caetité, Serra Novembro, é direto. Gente, meu Max Lula, autorizado para Serra Novembro em direto, plano Yankee, nível 080. Decola da pistão no 7, primeira curva à direita, cumpre o perfil da saída Arbor, após Arbor direto. Controle 199.35, transponda 5002. Então, meu Mike Zulu, aqui meu POB para mim. Max Lu, chame a torre em 1895 para acionamento. Ajuste padrão, bom voo. Para o feedback acionamento, voo 1397 no portão 2. Autorizado, feedback acionar, 1397 no táxi. Controle Salvador, boa tarde, Altan 3283, decolou da 10, perfil da Arbor Elefa. para o táxi Gol 1397, com 167 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando galeão. No 397, táxi Jaindo para o ponto de espera, lá 1895 a 2013, bom voo. Sim, táxi Jaindo para o ponto de espera, lá 1895. Salvador, boa tarde, Alexandre 6315, informação Quebec. Confirme, é o Ocean 6315, é isso, para Guarulhos? Prometeu. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APA Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto trive, após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da EL até a posição Leda, após Leda voa direto bridge. O transponder é 5012, o controle opera em 119.35, cotejo. Motion Air 6315, autorizado nível 360 para Guarulhos, via Pedro Zulu, fundo meio até Bravo Hotel Zulu, após trive. Retorno da pista 0, curva direita da El Leda, Bribe, 5012, o transponder 119.35, o controle. Correto, Motion Air 6315, chama pronto para o acionamento no portão 9. Reportando. Papa Romeu Bravo Alfa Tango para Pampulha, Belo Horizonte, uma centena, copia? Ok, ciente. Então o Bravo Alfa Tango autorizado para Serra Bravo, Bravo Hotel, Belo Horizonte, aeroporto da Pampulha. É, o nível é uma centena. A rota é conforme o plano, é Arubi, após GDOC, após direto. Decola da cabeceira 17, com curva direita. Para a subida coral, o controle opera em 119.35 e o transponder será o 5562, corteja. Correto, transponder, chame a torre em 1895 para o acionamento. O altímetro agora é 1013. Qual é o POB do Bravo Alfa Tango? Horas 2 a bola, tá livre, então perdão, para o acionamento chama a torre 1895, tenha um bom voo, uma boa tarde, Bravo Alfa Tango. Autorizado, 35490, o vento é de, perdão, o altímetro é de 1013, chama para o táxi. 9074 livrando, boa tarde. 9074 da Gol, boa tarde, táxi na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 9074. Salvador 3540, lá para o táxi. Com 3737 no POV, autonomia 3 horas e 50, alterna Salvador. 37 a bordo, 3 horas e 50, Salvador. Está livre o táxi via pátio 1 Índia até o ponto de espera da 10, o altímetro no 013. Quando pronto, a torre 1895. Tenha uma boa tarde. Livre o tempo do táxi, táxi. Estou falando mais 2, 102, 95, 5, 4, 0, boa. Antes da Juliette, 9074. Portão 5, via Juliette, gol. Portão 5, 9074. Boa tarde, Gol 1885, taxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, para o Gol 1885. Salve Salvador, boa tarde, Estaneiro Romeu, 42, informação Romeu, autorização. Boa tarde, Estaneiro Romeu, 142, prepare a buca e aguarde cópia. Solo, bom dia, o azul 4-1 no meio livrou. 4-1 na meia, siga via Alfa Juliette, portão 8. Alfa e Juliette para o 8, obrigado. Rodão, muito boa tarde, Golo 64, de volta. Boa, Golo 64, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, Golo 64. Puxa, 1942, cópia? Alonso para cópia. Alô, 6142, pronto para cópia. 2 autorizado Recife, 350, via 358, decola da pista 10, sai da Puca, transição Caju, controle 1935, transponda 5025. 2 autorizado Recife, 350, via 358, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, 1935, controle 5025, transponda 142, está no 1, vai chamar para a nossa busca. Correto, gente, já. Prossiga na Alfa e Juliette para o o Pátio 3. Alfa, Juliette, Pátio 3, pode? Opa, Bravo Vitor Tango, prossiga. Papa Romeu, Bravo Vitor Tango, prossiga. Ei, Bravo Vitor Tango, segue para IDC, plano Yankee, nível 180. Decolada pistão no 7, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Momo, Cogbo, e após Cogbo direto. Controle 1-1-9-35, transponder 50 no meio. Correto, Bravo Vitor Tango, qual pátio? Transporte enfermo? Gente, Bravo Vitor Tango, autorizado acionamento, chame a torre para o táxi, em 1895, ajuste 1003. Tilo, Oscar, Golf, Bravo, uniforme, Cogibo.